véi. O tempo passa e a gente não vê. Muita coisa acontece em 2014, aê. Muitas conquistas na raça e os firmeza da quadra. Um ano se passou, só alegria pra rapa. Quero dizer pro Babidinho um salve, meu irmão. Você o coelho, pode crer, nunca deixou na mão. Na rua de baixo sustenta o baque, ainda é louco. Os ó que se torna pé sujo continuam louco. Firmeza Marco Aurélio, um salve o de cera. Cadê o Bebeto? Chama ele, vamos lá na feira. Infelizmente perdi amigos que não tinham maldade. Mano, Lamin e Augusto, descanse em paz, compadre. Mas é assim, parceiro, o mundo aqui dá volta. O sofrimento, tenha certeza, também é uma escola. Pois quem provou do veneno sabe como é o inferno. Satisfação HB, felicidades, meu velho. Aqui é meu recinto, segue a nossa história. Cola gordinho, cadê o Juan? O bang é da hora. Satisfação poder representar minha quebrada. Se for da paz, cola aí, e se não for, é brasa. É, contrariando mesmo, aí é desse jeito. 41 é nós, contenção tá no peito. Tá todo mundo em casa, satisfação família. Os verdadeiros ficou, soma coroa e minha filha. E quem secou pra ver o fim, quis nos ver na derrota. Quebrou a cara, o tempo passa e o mundo dá volta. A tempestade se foi, não dura eternamente. O céu limpou e o sol vai brilhar novamente. Aqui é meu recinto, leste nossa quebrada. Julierme, distância em paz aí, meu camarada. Tá registrado, salve dos manos que fortalece. Aê, pilote neguinho, batata firma só cresce. Liga lá o Adriano, Jobson lá na quina. E fora os que não tão, liberdade pros firma. As ruas embaçadas, 43 tá firme. O Jonathan e o Ronaldo Caio pra fechar o time. Um salve aí, gordão, o Wilson aliado. Não esqueci do Miro, o Gutenberg tá ligado. Coach tá envolvido, parceria tá firmada. É nós aí, sujeira, contenção tá quebrada.